o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela, e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música. Me sirva aqui na nossa cidade, o senhor Noel Rezende conosco. E ele tem excelente e bom gosto e diz em sua missiva que a nossa cidade também amanhece ao som desta pedida radiofônica. O senhor Noel Rezende quer ouvir com Carlos Galhardo, Rei da Valsa, em arranjo do maestro Nelsinho, gravação bem mais recente do Carlos Galhardo, do pianista maestro arranjador, um dos mais elegantes em sua época lá no Rio de Janeiro, o compositor Custódio Mesquita, Caixinha de Música. Orlando Silveira com seu acordeon, ele que foi maestro da poderosa Rede Globo. Orlando Silveira, já falecido, deixou esta valsa gravada do Zequinha de Abreu. Orlando Silveira com seu conjunto, a valsa Elza. Tudo isso para o senhor Noel Rezende, que está conosco nesta manhã de domingo e ainda vai ouvir. Saudosa intérprete Odete Amaral, sambista de primeira, Odete Amaral, do Célio Ferreira, em belíssimo arranjo Por Causa do Seu Coração. No meu tempo de criança, mamãezinha me embalava com a música de uma caixinha. Eu dormia, eu sonhava com princesas encantadas, feiticeiras e gigantes. Eu dormia e acordava enquanto a caixinha tocava. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Passaram-se os dias e os anos, cruéis desenganos vieram em meu peito morar. A caixinha já não existe mais, só ficou a saudade do seu tralalá. Caixinha já não existe mais, só ficou a saudade do seu tralalá. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve neste cartaz radiofônico, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Há 12 anos no ar, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566, 590, São Carlos, São Paulo. Vamos atender ela que reside aqui em São Carlos, ela que é nossa gente ouvinte, dona Elvira Simon, conosco. A dona Elvira Simon gostaria de reativar a sua memória ouvindo com o conjunto Sambistas do Asfalto, do Oswaldo Marques, Arrasta Sandália, grande sucesso. Chico Buarque de Holanda, que gravação.

as pessoas que eu detesto. Diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Você me calo tudo, penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas o meu último desejo você não pode negar. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Juninho, nosso intervalo, e na volta, o Rei da Voz, Chico Alves, Osni Silva e Orlando Silva.